água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é não? Isso aí. E o Fernando falou um negócio pra mim assim, o seguinte, que ele que falou aqui que o filho fala pra mãe, que o pai que não pediu pra nascer, né? Aí o Fernando disse que viu um vídeo que a mulher falando que fala sim, pediu pra nascer sim. Entre 300 milhões, não sei quantos, espermatozoides, você foi o primeiro que chegou na frente, lutou pra chegar lá. E fecundou o óvulo, então você pediu pra nascer sim. Pediu, né, Fernando? É isso? A explicação é essa. Então, 300 e tantos milhões de espermatozoides, um conseguiu perfurar o óvulo. Então, quer dizer que você pediu, sim. Você lutou. Brigou para chegar. Então, você quis nascer, sim. Pediu para nascer. Então, tem que obedecer pai e mãe. Me empolguei aqui. 7h16, hein? Depois do intervalo a gente volta. Participe do Alvorada Sertaneja com Tony Oliveira. Envie sua mensagem e faça parte dessa emoção. Você está na sintonia do Alvorada Sertaneja com Tony Oliveira. Segura aí que já já tem mais emoção e muita música boa. Ouça aos sábados aqui na Educadora, o programa Variedades Musicais. Os sucessos que marcaram época e os grandes sucessos do rei Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Não adianta nem tentar me esquecer. Variedades Musicais, sábado, a partir das 16h. Durante apresentação, Silmar Xavier. Oferecimento, Fisiocenter, referência em fisioterapia e pilates. Rua Santa Cruz, 232. Telefone, 3532-1294. Diretor técnico, Álvaro Rescala, CRF, 46925F. Pensou em fisioterapia? Pensou Fisiocenter. Precisando dar uma geral no ar-condicionado do seu carro? O lugar certo é Boy Ar-Condicionado Automotivo. Manutenção, higienização e recarga de gás. Todos os serviços com 6 meses a 1 ano de garantia. Boy Ar-Condicionado Automotivo. Avenida dos Andradas, 538. Telefones 3531-7484 ou 999-06-5581. E filial na Avenida Jesus Brandão, 48, Rua do SESI em Ubá. Telefone 3541-9058. Direção Wendel. Você não pode comer nada que tudo faz mal? Você tá com gastrite, azia, mal-estar? Calma, chegou o poderoso Amargo São Raizeiro. Amargo São Raizeiro é um produto 100% natural. Ele melhora a queimação, refluxo, gordura no fígado. O Amargo São Raizeiro elimina empanzinamento, boca amarga, má digestão, anemia, mau hálito, ressaca alcoólica e ainda baixo colesterol. Amargo São Raizeiro, nesse você pode confiar. Não aceite outro. Exija o legítimo. Amargo São Raizeiro. À venda na Drogaria América Ubaense e na farmácia Nossa Senhora Aparecida, próximo à Praça Guido. A persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Confie na Inova Serviços para soluções completas em perfuração de poços artesianos e semi-artesianos. Cuidamos de toda a parte hidráulica, além de oferecer instalação de filtros que eliminam ferrugem e garantem água limpa e de qualidade. Também realizamos testes qualitativos de coliformes para sua segurança. Para sua casa, sítio ou empresa, conte com nossa experiência e equipamentos modernos. Ligue para Inova Serviços 32-99907-3806. Inova Serviços, confiança e qualidade a cada perfuração. O menor preço da cidade, Barra, mas é logo aqui. Milho Verde Minas Mais ou Predileta Lata 170 gramas, 2,48. Biscoito Cracker ou Maisena Marilã 170 gramas, 1,99. Vem economizar. Linguiça mista ou de frango ribelli 1 quilo, 12,79. Fraldinha Friboi, quilo 29,90. Petra por um maltiladão, só 3,49. Limpol 500 ml, 1,95. Economia logo aqui no Bahamas e Bahamas Mix. É logo aqui. Atenção Ubá e região. Agora na cidade, uma clínica odontológica moderna e de fácil acesso. No centro da cidade, dentistas para todos. Profissionais capacitados em todas as especialidades. Atendimento com hora marcada para seu melhor conforto. De segunda a sexta, confira. Rua São José 420, telefone 3301-7056. Em frente ao Banco Bradesco. Dentistas para todos. Descubra a liberdade sobre duas rodas com a nova Visão Bike. Oferecemos uma incrível variedade de bicicletas para todos os estilos. Nossa equipe especializada está pronta para ajudar você a encontrar a bike perfeita. Além disso, temos acessórios, peças e manutenção de qualidade. Venha nos visitar e transforme seu jeito de pedalar. Nova Visão Bike, pedalando com você. Rua José Augusto Marcos, 358, bairro Olaria, em Ubá. Telefone 3531-6905. Você sabia que seu medicamento pode ser manipulado de acordo com a prescrição médica individualizada? Na Manipula, cuidamos da sua saúde com fórmulas personalizadas, qualidade e confiança. Precisa de um medicamento manipulado? Fale com a gente. Estamos prontos para lhe atender com carinho e segurança. Visite a Manipula, na Rua Peixoto Filho, 148, Ubá, ou faça seu pedido pelo WhatsApp 32 99916-4725. Manipula, 25 anos cuidando de você. Já pensou em ver aquela notificação no seu celular dizendo que 60 mil reais entrarão na sua conta? Na Mineirinha da Sorte é possível. Tem 60 mil reais do quarto sorteio pra você. E ainda tem 5 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e mais 10 giros da sorte de mil reais cada. Tudo isso por apenas 10 reais. Recarregue a sua conta com 60 mil reais e comece a abril com tudo com a Mineirinha da Sorte. Compre o seu título com um dos nossos revendedores ou pelo aplicativo e boa sorte. Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda o Núcleo do Câncer de Ubá, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Mineirinha da Sorte, muitos prêmios pra você. Educadora FM, a sua melhor sintonia. Maravilha, 7 horas 20. Essa moça que mandou mensagem aqui, Fernando Costa, como é que é o nome dela? Vou colocar o nome, pessoal, para nós ver. Elza. Elza Campos. Bom nome. Eu sou a Elza. Oferece música para os meus amigos. Aparecida Arcanjo pelo aniversário. Não foi ontem, não? Pelo aniversário? Ah, é isso mesmo. É hoje? Rapaz, não entendi mais nada agora. A Cirlei falou que é aniversário da menina, Jabê. Oferece música para Aparecida Arcanjo hoje. Ah, e para o Antônio Souza, amanhã dia 10. É isso mesmo? Muito bem. Então quer dizer que o Antônio de Souza está aniversariando hoje, né, Elza? É isso mesmo? Então tá. Uma mensagem aqui que chegou. Deixa eu ver aqui. Bom dia. Toca Eduardo Costa, Saudades. Tem nome também. Tem que ver aqui em cima, aqui no nome, ó. Paré da Rua 15. Pronto. Paré da Rua 15. Obrigado, Paré, pelo rádio ligado aí, viu? Costureiro, hein? Precisar fazer um conserto na sua roupa aí, chama a Paré, hein? Leva lá que ela vai deixar tudo novo de novo, hein? Tá? E esse áudio aqui de quem é? Parece que é da Maria das Dores Pires, hein? Tony, bom dia, Dorinha Pires aqui da Fazenda Cedro. Gostaria de ouvir a música com Leandro e Leonardo, Amor de Novela. Quero oferecer para toda a minha família, todos os meus filhos, para as minhas noras, Débora e Maria Fernanda, Conceição Rosarinha, para toda a minha família em geral, para todos os meus amigos, para você e a Margarida, toda essa família aí, e para todos os ouvintes da rádio, tá joia? Obrigado, com Deus, tchau, tchau. Muito obrigado, posso falar Maria das Dores ou você prefere Dorinha? Dorinha! Bom dia, Tony. Oi. Vanderlei, do bairro de Esgoto. É o sanfoneiro? Roda uma música aí. É o sanfoneiro. Do Frank Guiar. Indiferença? Mas tem com o Frank? Eu quero oferecer essa música à minha esposa. Isso não é Zezé de Camargo, não? Com meus amigos da banda Requinte. Frank Aguiar, Indiferença? Acho que não, é Zezé, né? Não, acho que sim. E esse aqui, quem fala comigo? Ô, Tony, bom dia. É o Edmo. Oi, Edmo. Aqui você tá mandando o rapaz buscar a vaca lá no brejo que atolou? É. Quem foi buscar a vaca lá no brejo que atolou? Foi o Bastião de Juju. É? Ele tirou a vaca, mas ele ficou atolado. Ele ligou pra mim aqui agora me pedindo socorro pra mim lá. Como é que eu faço? É o bombeiro que vai ou como é que é? Como é que tem que fazer? Vai você e o bombeiro, que se você não der conta, o bombeiro tira o Bastião de Juju lá do brejo. Nossa senhora. Bastião de Juju atolou lá no brejo, rapaz. Que coisa, hein? Ai, ai, ai. Tem franguinho na panela hoje? Hein? Quem é o cara que pediu aí? É, não sei, rapaz. 30 segundos de áudio aqui. Tá bom esse áudio aqui, ó. Zé Esquina. Pessoal, não sei se eu vou dar conta de atender todos, mas estou ouvindo o áudio, viu? Ó. Antônio, bom dia, Antônio. Deus bom abençoe dia. Você aí. Amém. Todos aí da rádio. Antônio, roda aqui a música pra mim do Sérgio Reis, Com Sacrifício, Eu Criei Meus Sete Filhos. Mereço pro Hamilton, pro Paulo. Como é que é o nome da música? Pra todos aí da rádio e pra todos os ouvintes que estão na escuta, minha mãe do Barção João, minha esposa. É isso e mesmo. Pra todos, tenham um bom dia, ficam todos com Deus. Uma quinta-feira abençoada, Antônio, pra todos vocês. Cheguei gurinha mesmo do serviço e vou voltar logo de novo. Fica com Deus, meu irmão. Essa música, Com Sacrifício, Eu Criei Meus Sete Filhos. É essa? O nome dela é Filho Adotivo. Gravou aí? Grava aí. Tá? Filho Adotivo, com Sérgio Reis. Indiferenças. Esse pedido é antigo aqui no rádio. Mas com Frank Aguiar não tem não, viu? Tem com Zezé e com Luciano, tá bom? Essa sua indiferença é o que me mata. Por que você age assim comigo, com tanta indiferença? Canta, Zezé, canta, Luciano. Canta no rádio ou na Alexa. Fala pra mim, diz a verdade. O que mudou assim, tão de repente? Quero saber de onde vem esse medo que machuca a gente. Tudo errado, fogo cruzado, e a gente não consegue se entender. Por que não me telefona, dê notícia de você, liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer. É a sua indiferença que me mata, é uma invasão nova. Coração divide em dois da sua falta. Uma parte é o começo, a outra o fim. É a sua indiferença que me mata, que me mata, que me mata. Coração divide em dois da sua falta, na sua falta, na sua falta. Mudou assim, tão de repente. Quero saber de onde vem esse medo que machuca a gente. Tá tudo errado, fogo cruzado, e a gente não consegue se entender. Por que não me telefona, dê notícia de você, liga ao menos pra dizer que o melhor é te esquecer. É a sua indiferença que me mata, é uma invasão nó dentro de mim.

tenho essa vida bela, abençoada por Deus. Muito bom. É isso aí. Filho que obedece pai e mãe, respeita, honra, cuida, ele tem felicidade, né? E felicidade com os filhos também, com seus filhos, né? 7h35, é aquele ditado, né? Quem planta, colhe. Se você plantar vento, meu filho, vai colher tempestade, ventania. É isso? 7h35, já voltamos. Você está na sintonia do Alvorada Sertaneja com Tony Oliveira. Segura aí, que já tem mais emoção e muita música boa. No Mineirão Atacarejo, a Páscoa é recheada de ofertas, sempre com variedade para você fazer muita economia. Frango congelado, quilo 8,90. Linguiça para churrasco avivar, quilo 10,80. A 100 pau, peito bovino, peça um pedaço, quilo 25,80. Ofertas válidas até 13 de abril. Nesta Páscoa, celebre, reúna e garanta o melhor para você e sua família no Mineirão Atacarejo, o lugar de comprar barato. A Keno Loteria informa, saiu um prêmio no valor de R$126 mil em João Monevade, no jogo Keno Minas. Com apostas a partir de R$3, você concorre a prêmios milionários todos os dias. Acesse keno.com.br e procure um ponto da sorte próximo de você. Jogue no Keno Minas, jogo oficial da Loteria Mineira. Mais segurança e credibilidade para suas apostas. Keno Loteria, diversão e dinheiro na mão. Quando você escuta essa batida, você sabe que é Brasil. Quando você pensa no país que mais reduziu a fome no mundo em 2023, você sabe que é Brasil. Quando a gente fala do segundo maior crescimento da indústria nos últimos 10 anos, nos medicamentos 100% gratuitos do Farmácia Popular, na menor taxa de desemprego da história, isso é Brasil. O mundo inteiro sabe do nosso potencial e você sabe melhor do que ninguém, porque esse Brasil é o Brasil dos brasileiros. Governo Federal. Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Agora você pode contar com a farmácia mais barata do Brasil em duas unidades no centro de Ubá. Em ambas as lojas, você encontra os melhores preços e um atendimento de qualidade. Com Farmácia Popular, Dermaclube, Inspire e muitos programas de benefícios para cuidar da sua saúde e bem-estar. E para sua comodidade, temos delivery. É só mandar um WhatsApp para 98871-3581 que entregamos tudo na sua casa. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil, com duas unidades em Ubá. Vem curtir a melhor Educadora, FM. Vem curtir essa vibe. 7h, minha gente, e 38 minutos. Olha, a dona de casa quer fazer economia para encher o carrinho sem esvaziar o bolso? É mesmo? Então, a senhora precisa comprar no lugar certo, viu? Lá no Ronei Supermercado. Vai lá conferir os preços do Ronei. Acém, o músculo bovino, R$29,90. Bacon em cubos, saudável, 200 gramas, R$7,99. Tem o Big Chicken, perdigão, queijo, 1 kg, R$22,90. Bucho bovino, R$12,90. Fígado bovino, R$13,90 o quilo. Linguiça e a carne toscana, 700 gramas, R$13,90. Pernil suíno, R$18,90. Rabada bovina, quilo, R$19,90. Toucinho magro suíno, R$6,90. Vai lá no Ronei, Avenida Padre Arnaldo Jansen, 540, no bairro Santana. Telezap 998-35-4162. Ou seu Sebastião José Ferreira está aniversariando lá na floresta. Recebe abraços aí da sua esposa Eva, da sua filha Ana, dos demais filhos, dos netos, das noras, também dos genros. Senhor Teófilo, lá no bairro Jardim Glória, está aniversariando. Beijinhos da sua netinha Jéssica. Doutora Jéssica agora, né? É odontóloga. Doutora Jéssica, mandando beijinhos para o vovô, o Teófilo. Hoje desfolha mais uma página do álbum de sua existência. Elza Campos parabeniza a Maria Aparecida Arcanjo pelo aniversário ontem, né? Muito bem. Obrigado, Elza, tá? Pelo rádio ligado aí, viu, minha amiga? Bom, e amor de novela, vamos ouvir. Quem pediu foi a Dorinha, que manda abraços com muito carinho também para o senhor Sebastião José Ferreira na floresta, o aniversariante de hoje.

Você que já se alistou para o serviço militar, atenção! Chegou a hora de conhecer a sua próxima missão. Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na junta de serviço militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o serviço militar. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução. Na Áurea Joias, cada detalhe é uma obra de arte que conta uma história. Temos a joia perfeita para celebrar os momentos mais especiais da sua vida. Desde clássicos atemporais até designers modernos e exclusivos. Áurea Joias é uma expressão de amor, de carinho e de individualidade. Aproveite condições especiais em nossas peças de prata e ouro. Venha nos visitar na Rua São José, 315, Loja 2, no início do Calçadão. Áurea Joias. A arte de encantar. Agora, a Educadora AM 810 é Educadora 97,1. Alvorada Sertaneja, com Tony Oliveira. Agora 7 horas 47 minutos, viu? 7h47. Olha, o supermercado Sacola Silva está vendendo, nas ofertas, pernil traseiro, peça ou pedaço, R$17,98. Tem salsicha Vivar, R$7,98. Fígado de frango, perdigão, 1 quilo, R$3,98. Músculo bovino, peça ou pedaço, quilo, R$26,98. Maçã de peito, peça ou pedaço, R$26,98. Vai, dona de casa, é a Quinta da Carne, lá na Avenida Olegário Maciel, 822. Telefone 3531-6785. Para deixar a casa bonita e aconchegante, a senhora precisa comprar na loja certa. Bancão dos Tecidos. Rua Vereador Rafael Girardi, número 36, ao lado dos Correios, em Ubá. Hoje o aniversariante é o senhor Teófilo, lá do bairro Jardim Glória. Para ele, abraços à sua netinha, a Jéssica, toda a família, manda parabéns. Senhor Sebastião José Ferreira, lá na floresta, também está soprando velas. Beijinhos da sua esposa Eva, da filha Ana, dos demais filhos, dos netos, noras, também dos genros. Parabéns por hoje, felicidade para sempre, viu? Hoje quem está ligada no programa, eu mando um abraço, quer dizer, todos os dias ela está ligada, né? Selma Rufato, isso, lá no bairro Santa Bernadette. Ô Selma, um abraço, bom dia. E a música bonita vai para o Antônio e a Marilda, ligados no bairro Agroceres. Casinha Verde, aperta o play, Fernando Costa, João Carreiro e Capataz. Pobre daquele que pensa que neste mundo ser feliz é ter riqueza. Feliz é o Reinaldo, que tem Deus no coração, a família unida e a companheira Tereza. Tem muita gente que olha e não vê, pensa que a vida é só aparência. Onde eu moro é casinha modesta, é tão pequena minha residência. Tem muita gente que de mim tem dó, imaginando que eu vivo sofrendo. Meu companheiro, é engano seu. Onde tem Deus é lá que eu tô vivendo. Casinha verde, pequenininha, cheia de amor, meu mundo é uma beleza. E o enfeite que mais me encanta são as crianças e a minha Teresa. Jardineiro e com muito orgulho eu desempenho minha profissão. E vira e mexe a vizinhança chama, e eu atendo de bom coração. Do Tudo que eu faço, a Tereza tá junto. Ela é feliz e eu demais com ela. Todo domingo pra agradecer. Pode chover que nós tá na capela. Casinha verde, pequenininha, cheia de amor, meu mundo é uma beleza. E o enfeite que mais me encanta são as crianças e a minha Tereza. Casinha verde, pequenininha, cheia de amor, meu mundo é uma beleza. E o enfeite que mais me encanta são as crianças e a minha Tereza. São as crianças e a minha Tereza. Alvorada Sertaneja com Tony Oliveira. Emoção, música. Desde quando você foi embora, a minha vida agora é somente pensar. Não tenho quem cuidar das minhas roupas, não tenho quem fazer minha comida. Se bem que em tudo isso eu dava um jeito, mas pra alegrar meu peito é só você. E pra cantar bonito com a gente, Gustavo Lima. Oh, só levante solene, que agradecendo que pra cima é contramão, meu Dudu. A tristeza fez morada no meu peito, a saudade ocupou o seu lugar. Desde quando você foi embora, a minha vida agora é somente pensar. Não tenho quem cuidar das minhas roupas, não tenho quem fazer minha comida. Se bem que em tudo isso eu dava um jeito, mas pra alegrar meu peito é você. Obrigado, Gustavo Lima. Valeu. Só levante, só levante. É isso, minha gente, chegamos ao final de mais uma edição do Alvorada Sertaneja, mas nosso coração segue conectado na mesma sintonia. Obrigado por compartilhar essa manhã especial comigo, embalada pelos clássicos da nossa música sertaneja. Amanhã tem mais emoção, mais músicas e, claro, a sua companhia, que é o que dá sentido ao nosso programa. Aproveite seu dia com esperança e alegria e lembre-se, pelo muito que você gosta de mim, não é pouco que eu gosto de você. Agora você fica com o Cláudio Honor e o Discote Cândido. Até amanhã, minha gente, se Deus quiser. O sol já está alto, mas a nossa sintonia continua. Esse foi o Alvorada Sertaneja, com Tony Oliveira. Até amanhã, no mesmo horário, com mais música e emoção para o seu amanhecer. Educador FM. Supermercado Master informa a hora certa. 7h55. Quinta e sexta das carnes no Supermercado Master. Músculo bovino, peça ou pedaço, quilo 24,90. Paleta ou chã de fora bovina, quilo 29,90. Coxa e sobrecoxa dorsal congelada, quilo 8,99. Costelinha ou lombo suíno, quilo 16,90. Filé mignon, quilo 55,90. Pernil dianteiro, quilo com o melhor preço da cidade, só 14,90 o quilo. É isso mesmo que você ouviu. Pernil dianteiro, quilo 14,90. Supermercado Master. Aqui o seu dinheiro vale muito mais. Venha conferir. Rua Vereador Benedito Augusto Vieira, 345, Vila Casal, em Ubá. Atenção, motociclista. Tãozinho Motos cuida da sua Honda com a excelência que ela merece. Aproveite nossa oficina Express para reparos rápidos, além de seguro Honda e peças e acessórios originais. E mais, revisão completa com qualidade garantida. Tãozinho Motos, há 30 anos, acelerando com você. Tudo que você precisa em um só lugar. Pena Márcios Frios, venha comprovar. Mais variedade você vai gostar. Mais comodidade pra você comprar. Márcios Frios, qualidade, atendimento e melhor preço não há. Márcios Frios, há 20 anos a melhor de Uba. Ai, mãe, você sabe que eu morro de medo de dentista. Medo? Medo eu tenho de pagar caro. No Amor Saúde, eles têm os melhores dentistas por um preço que todo mundo pode pagar. Tem aparelho, prótese, implante. Olha aqui, ó. Amor Saúde. E você faz consultas médicas e exames tudo no mesmo lugar. Próximo. Marcar uma limpeza. Vera. Não fui com a cara dele. Amor Saúde, quem ama, cuida. Em Ubá, Praça das Mercês, 753. Call Center, 3528-8410. Amiga, que móvel maravilhoso, hein? Super moderno e com designer inovador. Linda, né, amiga? São os móveis da Saleto. Mas como eu faço para comprar? Os produtos da Saleto estão à venda nas melhores lojas da cidade. É só chegar e perguntar. Tem Saleto? Se você está precisando renovar sua cozinha e dormitório, é só chegar e perguntar. Tem Saleto? Móveis com padrões exclusivos, modernos e com a qualidade que você conhece. Saleto Móveis, o móvel que você sonhou. No Mineirão Atacarejo, a Páscoa é recheada de ofertas, sempre com variedade para você fazer muita economia. Mussarela, peça ou pedaço, quilo 29,80. Açúcar Cristal NutriSucar, 5 quilos, 15,80. Cerveja Kaiser Latão, 473 ml, 2,78. Ofertas válidas até 13 de abril. Nesta Páscoa, celebre, reúna e garanta o melhor para você e sua família no Mineirão Atacarejo, o lugar de comprar barato. Identificação ZYN 151 97,1 MHz. Rádio Educadora Trabalhista Limitada, a emissora da simpatia popular. Estúdio e escritório, Rua 15 de Novembro 62, Uba, Minas Gerais. Telefone 3531-1830. Uma emissora da Organização Xavier Pereira. Souza e Filho informa a próxima atração. Discote Cândido. Souza e Filho Tintas, há mais de 40 anos dando mais cor às nossas vidas. Só aqui você encontra as melhores marcas do mercado, qualidade e confiança que os melhores pintores de profissionais indicam. Então pensou em tintas, lembrou em Souza e Filho Tintas. Telefone 3531-5966 ou visite-nos na Avenida Beira Rio, número 468, em Uba. E agora está entrando no ar Discote Cândido. A participação direta do ouvinte, os maiores sucessos musicais do momento, horóscopo, informações e muita animação aqui na emissora da simpatia popular. E agora com vocês, aqui está o disque jockey mais comunicativo de Minas Gerais. Ele que é exclusivo da sua rádio educadora trabalhista, Claudionor Cândido de Sá. neste novo dia, tenha sempre em mente esta mensagem. Ouvinte amigo, viva a sua vida na mesma proporção ou um pouco mais do que você vive pela vida dos outros. Ame-se na mesma proporção ou um pouco mais do que você ama os outros. Não viva pensando que a vida dos outros é sempre melhor que a sua. Simplesmente agradeça a Deus por estar vivo e ter a sua vida. Você pode até perder seu tempo observando a coragem, a sorte, a iniciativa e a determinação dos outros. Mas tenha também atitudes corajosas e seja mais determinado e focado em você e em seus projetos de vida. Faça da sua vida uma história linda e com um final feliz. Não inveje ninguém, pois você tem todas as condições de ter o que os outros têm se correr atrás, batalhar e lutar. Mude pensamentos e práticas para almejar e realizar os seus desejos. Você pode até buscar a sua felicidade na alegria dos outros, mas nunca dependa da alegria dos outros para estar bem, para ser feliz. Não dependa da mudança dos outros para você mudar. Vivemos em sociedade, mas a nossa evolução é individual e não podemos viver apegados a pessoas para subir degraus evolutivos. Estamos com pessoas, vivemos com pessoas, mas temos às vezes que dar conta de nós mesmos. A dica é pensar nos outros, mas não esquecer de nós. Cuide-se. 8:03. Ainda que os ventos sejam contrários, sempre há um porto seguro para quem não desiste de navegar. Bom dia, amigos da Educadora. A partir de agora, sua manhã está mais alegre e feliz com a comunicação de Claudionor Cândido de Sá, um amigo de todos. Com você, toda a simpatia de Claudionor Cândido de Sá, o disque jockey da família. Está começando o nosso programa desta quinta-feira, hein? Hoje, 10 de abril, estamos aí no sexto dia da lua crescente. Em cada notícia, em cada nova canção, há pulso vibrante de emoção, esporte e ritmo, pura conexão. Na Rádio Educadora, a inspiração. Coração que bate em cada transmissão. Claudionor acende a nossa paixão. Com rádio e música vem a revolução. É a onda sonora de pura sensação. Claudionor é gente nossa, de verdade espalhando. Com ele vem a luz, com ele vem a tempo hoje, um bar nublado e agora pela manhã com chuva, né? A temperatura nesse instante 23 graus, chegando à tarde a 29 graus. Até às 11 horas estamos juntinhos rodando a música que você gosta de ouvir. Às 8h30 teremos as notícias desta quinta-feira com nosso companheiro Carlos Roberto Sodré. Às 8h50 é o toque de bola com Júlio César. Às 9 horas vale a pena ouvir de novo, recordando o sucesso de ontem. Às 9h15, achados e perdidos, hein? Vamos divulgar hoje mais uma relação de documentos que foram achados e entregues aqui na Rádio Educadora. Às 9h30, o horóscopo do dia, oferecimento é da Fabri Tecidos. E às 10 horas, tem personagens inesquecíveis, a apresentação José Lourenço Brandão. E para você participar do nosso programa, pedir a sua música e fazer o seu oferecimento, tem o nosso telefone, o nosso WhatsApp à sua disposição, hein? É o 3531-1810, repetindo, 3531-1810. E está começando a parte musical do nosso Disco de Cândido, com César Menotti e Fabiano, entre a serpente e a estrela, 8 e 8. Brilho de faca, onde o amor vier, e ninguém tem o mapa da alma da mulher. Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revelar um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Um grande amor no passado se transforma em aversão, e os dois lado a lado corroem o coração. Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Dura feito diamante, corta a ilusão da gente. Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer. Mas o peito dormente espera um bem-querer. E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer o passado de volta num semblante de mulher. O passado de volta num semblante. Oito horas e 10 minutos, aniversariando hoje, lá da Floresta em Ubari, o senhor Sebastião José Ferreira. Abraço e beijo sua esposa Eva, também da filha Ana e dos demais filhos, genros, noras e netos. Aniversariando hoje também, o senhor Teófilo, ele que é viúvo da saudosa da Mercês, ele reside aí no bairro Jardim Glória. Para o senhor Teófilo, as homenagens do nosso Disco de Cândido, em nome de todos os seus familiares, em especial de sua neta, a Ana. Hoje, no supermercado Vierão, a dona de casa compra a fraldinha bovina Cruzeiro do Sul a R$ 27,99 o quilo. Supermercado Vierão, Rede Super Mais, na rua Isaura Rezende, em Ubá. Eduardo Costa, Anjo Protetor. Em meu peito sinto tudo fora de lugar. Tu só um dia sem te amar. E não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não como, não bebo, não posso dormir. Nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tentam me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Meu peito sinto tudo fora de lugar. Pois só um dia sem te amar. E não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não como, não bebo, não posso dormir. Nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Só você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. 8h14, hora certinha, da Alumínio Companhia para a dona de casa, hein? E abril é o mês de aniversário da Alumínio Companhia. E para comemorar o aniversário com seus fregueses e amigos, a Alumínio Companhia preparou um show de ofertas especiais. Vá conferir. Tem prato fundo Duralex a R$ 4,99 a unidade. Kit 3 panos microfibra 30 por 30 centímetros a R$ 6,90. Pote de vidro 800 ml com tampa de bambu a R$ 16,90. Faca de serrinha Tramontina a R$ 2,90 a unidade. A tigela americana Nadir Figueiredo 600 ml com tampa a R$ 9,90. Alumínio Companhia, Rua São José 69, pertinho da loteria. Telefone 3531-0910, WhatsApp 99994-9440 e o 99919-4312. É aniversário da Alumínio Companhia e quem ganha o presente é a dona de casa. O Varejão, vendendo barato todo dia. Nas ofertas tem cortina para janela a R$ 79,90. Lençol casal 100% algodão a R$ 29,90. Lindas mantas, casal R$ 29,98, né? Tem a toalha de mesa, medindo 1,40 por 1,40, por apenas R$ 24,90. Travesseiros a R$ 19,90 cada. O Varejão divide suas compras até 6 pagamentos no cartão de crédito. Rua São José, 68, em Ubar. Educadora FM. Aproveite! Aproveite a quinta filé do Nova Era. Miolo da Alcatra, peça pedaço bife, R$44,98 quilo. Chã de dentro, peça pedaço bife, R$38,98 quilo. Músculo bovino, peça pedaço, R$28,98 quilo. Pernil traseiro, peça pedaço, R$15,99 o quilo. Costela de porco, R$17,99 o quilo. Filé de peito Sadia e Kef, 1 quilo, R$18,99. Batata pré-frita, 2 quilos mais batata, R$23,98. Supermercado Nova Era. Você é magro e quer ganhar peso? Você está precisando de Sanforte. Sanforte aumenta seu peso e sua autoestima. Sanforte é um poderoso complexo de vitaminas e sais minerais. Para esportistas, Sanforte aliado a uma alimentação balanceada aumenta a massa muscular. Sanforte previne o estresse e o cansaço físico. Sanforte reativa sua memória, melhora sua pele e seus cabelos. Com Sanforte, você terá mais disposição e energia no seu dia a dia. Sanforte. A venda na drogaria América Ubaense. A persistirem os sintomas, o médico deve ser consultado. Momento Faeng Senar. O sistema Faeng celebra os 32 anos do Senar Minas. São mais de 3 décadas contribuindo para a transformação no campo. O Senar promove a formação profissional rural, cursos técnicos de graduação, além de ações de promoção social. Também leva assistência técnica e gerencial aos produtores rurais. Mais de 3 milhões de pessoas já foram beneficiadas. E o resultado desse trabalho vai além do aumento da produção e renda e da melhoria de qualidade de vida. O legado do Senar Minas é o desenvolvimento do agro mineiro. A evolução é constante, sempre com compromisso com a modernização tecnológica. Que venham mais anos de conquistas. Senar Minas, 32 anos de transformação no campo. Momento Faeng Senar. Já pensou em levar a sua rádio favorita para onde for? A Rádio Educadora tem um aplicativo para você. Para baixar nosso app, é só acessar sua loja de aplicativos e digitar Rádio Educadora UBA. Lá você poderá curtir o que há de melhor em nossa programação e ter a Educadora na palma da sua mão. Sintonize na melhor. Rádio Educadora 97.1 FM, a emissora da simpatia popular. Já pensou em ver aquela notificação no seu celular dizendo que 60 mil reais entrarão na sua conta? Na Mineirinha da Sorte é possível! Tem 60 mil reais do quarto sorteio pra você! E ainda tem 5 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e mais 10 giros da sorte de mil reais cada! Tudo isso por apenas 10 reais! Recarregue a sua conta com 60 mil reais e comece a abrir o contudo com a Mineirinha da Sorte! Compre o seu título com um dos nossos revendedores ou pelo aplicativo e boa sorte! Ao adquirir o título de capitalização, você ajuda o núcleo do Câncer de Ubá, cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Conver Capitalização. Mineirinha da Sorte, muitos prêmios pra você. Dentistas para Todos, há mais de 14 anos cuidando do seu sorriso. Uma clínica odontológica completa com profissionais especializados em tratamento de canal, implantes, prótese fixa e móvel, prótese sobre implantes, clareamento, restauração, coroas, dentaduras, pontes, aparelhos ortodônticos e muito mais. Agende uma avaliação pelo 3301 7056. Dentistas para Todos, Rua São José 420, no centro, em Ubá. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil. Agora você pode contar com a farmácia mais barata do Brasil em 2 unidades no centro de Ubá. Em ambas as lojas, você encontra os melhores preços e um atendimento de qualidade. Com Farmácia Popular, Dermaclube, Inspire e muitos programas de benefícios para cuidar da sua saúde e bem-estar. E para sua comodidade, temos delivery. É só ligar para 3512-4406 que entregamos tudo na sua casa. Ultra Popular, a farmácia mais barata do Brasil, com 2 unidades em Ubá. O menor preço da cidade, Barra Mas é logo aqui. Milho Verde Minas Mais ou Predileta Lata 170 gramas, R$2,48. Biscoito Cracker ou Maisena Marilan 170 gramas, R$1,99. Vem economizar. Linguiça mista ou de frango Rivelli, 1,12,79. Fraldinha Friboi, 1,29,90. Petra por um maltilatão, só R$3,49. Limpal 500ml, R$1,95. Economia logo aqui no Bahamas e Bahamas Mix. É logo aqui. Programação em alto astral é aqui. Educadora FM. A sua companhia de todos os dias. 97,1. A sua rádio. Discoteca Cândido. Comunicação, Cláudio Honor Cândido de Sá. O amigo de todas as manhãs, de segunda a sábado, aqui na Educadora. 8h21 e o nosso recado, hein? A Ótica Central, a ótica que cuida da sua visão há mais de 30 anos, preparou promoções imperdíveis para você. Aproveite. Tem descontos especiais em óculos de sol e de grau. E tem mais, hein? Ao comprar seus óculos de grau, o exame de vista é totalmente grátis. Além disso, se seus óculos precisarem de conserto, a Ótica Central conserta. É só falar com Zé Mauro Caputo, na Rua Coronel Carlos Brandão 25, pertinho da Caixa Econômica Federal. Ótica Central, sua visão em boas mãos. O nosso abraço para Maria Aparecida dos Santos, ligada conosco na cidade de Astolfo Dutra. Ela pediu o sucesso Gustavo Mioto, melhor versão. Oferece aí para as suas amigas, a Sandra e a Lurdinha. Em especial para Luiz Carlos, também de Astolfo Dutra, com muito carinho. Hoje no supermercado Vieirão, filé peito de frango resfriado a R$ 18,99 o quilo. Supermercado Vieirão, Rede Super Mais, na Rua Isaura Rezende, em Ubá. Esta busca vai também para Maria Eduarda, sempre ligado conosco, lá na cidade de Divinésia. Gustavo Mioto. Se a minha carne for fraca, a fé nunca será. Eu não sou perfeito e nem tento ser. Eu só tô buscando minha melhor versão. Pra